ossos moram no meu corpo. Eu não sou seu irmão, nem sou seu confessor. Comunicar é tudo, raiva, amor e paixão. Eu quero mais que tudo, o foco dessa emoção. Eu quero a sua essência, que você jamais permitiu. Contato e comunicação, contato. E comunicação, baby, eu quero contato. Comunicar tudo, raiva, amor e paixão. Eu quero mais.